transformador autorizado, decolagem da 10 para circuito, pista e curva coordenadas com a torre. O transponder 0116, torre 118, decimal 95. Do 2783, decolável de Salvador, na sua escola. Azul 2783, bom dia, contato Rabat, da Paruniz 140, autoridade direto Arbor. Está presente Arbor, Azul 2783. Bom, 1865, aeronave de livre retaguarda, está autorizado pushback, chutando pelo táxi. November 767 Delta Tango, táxi agora à sua direita via Mike, após à esquerda via Quebec, na mesma chame para o cruzamento. Alfenque Papá, é o solo. Alfenque Papá na escuta. Autorizado início do rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa e Papá poderá estar em crédito para disputar. Usar na frente a colagem autorizada, pistola 0040 grau 039. É presente, está autorizado o cruzamento oficial na 735. Claro que tem frente via Papai e livre marcha parque A. Do Conquista, muito obrigado, 2783. Então 093, decolada 56, pedido do controle, manter proa até 4.000 pés. Controle 119, decimal 80. Que manter proa até 4.000, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19, 8, 19 Consegue intercâmbio com o Fermi e autonomia, pra gentileza? 181 com 3 horas e 30. 1865, táxi via parte, Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste 1014, bom voo. Táxi Índia, 1014, 1895, reto, boa noite. Sou uma 093, bom dia, contato radar, mantenha pro até 3 mil pés, após 3 mil, vamos direto a alerta. Ok, estamos usando 3.200, vamos direto a alerta da presente. Oi, 1.0, right turn, Dael, Leda, Motivas, correction, Dael, Leda, Irumi, departure, via Upper November 857, Timor Sul. 5047, squawk, Salvador approach, 119.8. 3325, ou 963. Eu, via Dael, Leda, direct to Irumi, via Upper November 857, Mosul. Squawk, 4-0. 5047, Salvador departure, Control 109 and this small 8-2 on Type 3. 2-3, correct, coming for pushback and start. Other ready for pushback and start, 10-2-1 Type 3. Alta presença Lúcia, reporte para regresso. Sacado 6570, aprovação 370, Recife. Alta 6570, para Recife, tem que aprovar o 350, desculpe, agora a coordenação. Copia 350. Recife, nível 350 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida por Cajamo, Caju, via Epsilon 17. 5057, transponder, controle 119, decimal 8. Esquerda, Pouca Caju. É para zona 75057, controle 198, para cargo 6575. O 570 correto, tempera para estacionamento? Está totalmente pronto, 6570. Autorizado. Considera autorização, a LASC embrulhada realizando a rebote agora no pátio 3. Considera agora, 6570. Golf Piloto, aguarde um minuto, será copy? A gente já deixa a locinha fora do centro do campo, um minuto. Golf Fiat Papa, observa a nave da Gol, é autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 08. Alta, Papa, observa a nave da Gol, ingresso no pátio principal até a posição 08. O Abusaminha 570, assim que a aeronave da Azul livra a retaguarda, está fazendo um pushback, o rebote, está autorizado o pushback, sendo pronto para o táxi. Pode ser bom que a Azul inicie um ataque, 570. Você não vai ficar logo acertando para as condições do campo? Salvador opera em condições visuais, item uso 10-17, o vento 040 graus, 4 nós, ajuste 10-14, temperatura 27 graus. Controle 119.8, torre 118.95, hora certa 10-00, chamo tanto para a costa. Nível 100, decolagem na 17, curva esquerda, fechou da subida Momo DCT, conforme rota. 5034, transponder, controle 119, decimal 8. Estão correto, Pátio TOB? Piloto, acionamento de táxi de decolagem com a torre 118.95, ajuste 1-0-1-4, vamos voo. Prossiga. Livre, chama táxi com piloto. Não sabe 59 para seguir? Afirmo, o senhor está pronto para a concessão? Não. Salvador opera em condições visuais, vista em uso 10 em toda a extensão, vento 020 graus 4 nós, ajuste 10-14, temperatura 27 graus. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95, para a certa 10-02. Para a DWT? Ao 35, gente, teremos que falar no sistema em mais 4 minutos. Bom, Salvador, bom dia, será uma granada 7-0. A granada 7-0, bom dia, tem o pré-aprovado 360. O senhor aguarda a coordenação? Salve, eu sou na 209. 6291, prossiga. Eu sou de manutenção, queria que o FAC permaneça a autorização, considera o fazer um DLA. 13. Autorizado, alinhar e decolar, pista 0, vento 0, 13, 049. Após decolagem, curva à esquerda. Autorizado, alinhar e decolar, após decolar, decolagem, curva à esquerda. Autorizado, direto posição elétrica. Direto elétrica, voo 865. Voo 1093, sendo centro receite. 1288 e alterne 1260. 388, 260, obrigado, bom dia. Agora melhorou, você tá caindo aqui de elétrico. Agora ficou. Solo Salvador, Alfa, Papá, finalizando reboque na posição 08. Grata, bom dia. Bom dia, Alfa, que papá. 9970, transcópia. Federal 9973, para Teresina, nível 340 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Rogbo, Nenim. Na sonda 5053, controle 119, decima 8. Como centro Recife, 12545 e ao TR 12685. Obrigado, bom dia. Saque 6570, 2 da Ponte, Serra Natal, 2 horas e 50. 170, taxi via pátio, Índia, ponto de fera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no padrão, bom voo. Pátio, Índia, 1895, 314, 65. E Mike, bom dia, afirma, de fora, pronto para os conselhos do campo? Rogério Mike, Salvador para em condições visuais, pista em uso 10, 17, o vento 030 graus 4 nós, ajuste 10, 14, temperatura 27 graus, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95, hora certa 10, 16, aguarde minutos para a cópia. Salvador ground down 3153, 7, with Approved pollution sign, coming for taxi down 3153. Colony for taxi down 3153. Aparecimento no 60, azul 2763. 2763. Sua transmissão anterior saiu apenas a portadora. O 2736. Informa se isso ajudar. A gente também pode realizar o circuito para 17. Tá ok, change. Lá você prefere 10 ou 7? Prefere. Se for mais tranquilo, a gente faz 17. Sim, então. Prossegue para a pista 17, toque e arremesso. A ponte está permitida, curva à direita para cruzamento da final da 10. Vento 030 graus. Assim então, segue então para o ponto de vista na 17, após então curva à direita para o cruzamento da 10. O Força Aérea 2733. Ótimo, bom. É 570, a linha ainda cola pista 0, 030 grau, 049. A linha ainda cola, né? Bom, 1759, tem seu plano quanto para a rota? Canal On temperature just confirmed, and 3 hours and 40 minutes. Test approved by Man April, India. Until holding point runway 10, then red is tower 118.95, altimeter 1014. Good flight. Bom dia, contato radar, subatário número 350, saída Tucano. Ok, atenção ao 350, Mapuca, subatário 650. 320.070 graus, 059, toque remetido ao nozero autorizado. Toque remetida, curva esquerda. Afirmação, toque remetida na nozero, após o toque curva esquerda. O Rosário 2736. Pode confirmar se a cabeceira da testa deslocada está normal? Normal, toda extensão. Ok, muito obrigado. Temperatura 28 graus. Controle 119.8. Torre 118.95. Hora certa 10014. Chame para a cópia. Ok, muito obrigado. Tchau, 759, tá na escuta? Oi, bom dia, Brasília. Centro Recife, 12545 e alterne 12685. 255, 2085. Bom dia, você. Só que remete no zero autorizado, 0550, 049. Autorizado, só que remete pista no 0750. Livre táxi, chama para o ingresso. Qual o nome do comandante? 2, 2, 2. Para certa, 1016. Pronto, Rob? Obrigado, ajuda. Para a vitória da conquista, nível 180 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após o OCOR, após direto vitória da conquista. 5062 transponder, controle 1-19-8. B4-0, direct to Lula, TAP 153. Roda 1-0 pela direita fora, precisa Arbor, fora da Europa. Dá um roubo logo. O transponder 5062 e conta presidente 6985. Correto, tentar o posicionamento, passaria 2263. Caramba. Poderia continuar o ajuste no meio da escola. 2-1, agora o ajuste na 0-4. Obrigado. Nossa linha do cola, pista no 7. Pera 2733, socorro MTU 07, curva à esquerda, perna do vento no zero. Esquerda, perna do vento no zero, 2733. Tio Oscar, a nave alinhada na 17, posso ser autorizado. Zero 7 a bordo, seguinte. Para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva e ambas 1-0 até Taubaté. 5071 no transponder, controle 119 destino 8. Autorizado Guarulhos, 360, decolando a 1-0, curva direita na El, Leda Mótiva. Decolando a 3-1-0 até Taubaté. Transponder 5071, controle 119 destino 8. Correto, entrar o funcionamento. Lula, Matheus, Qualicão de Islai, da Zona 014, reporte Farol da Barra. Bom dia, reporte lá no Farol da Barra, 08. O Golf Oscar, pós-decolagem, manter proa até 2 mil pés. Farol da 4, mau gol. Pode ser, pode fazer uma senha, obrigado, Maria. Bravo, bom dia, prossiga. Bom dia, Matheus Pereira Bravo, está aqui no ponte 14, remota do Patuno. Foi distribuição para revocar a nave para o Patuno, posição 10. Bravo, atualizado início do reboque, reporta o término. Grato, reportando para o término. O voo 1759, dúvida na obstacção, retaguarda, mais instante para o push. Aguardando o 1759. Para táxi, o Sideral 9970, está com 05 a bordo, 3h30, São Luís. 9970, taxi via taxi índia, espera do Rio 118, destino 95, destino 04, mão voo. Taxi índia, ponto de espera, 18950, com 1014, obrigado. Manoel, acerta. Bono 759, Vong 7373, do Federal da Taxeira Retaguarda, quando é mesmo livrado, se vira só autorizado a prosseguir no pushback, chama o aeroporto. Após o Federal, eu estou segurando, décimo, ótima tarde. Só para fazer 2223, para a puxa. 2223, aguarde. 2 para decolagem, tráfego decolando da pista auxiliar com curva à esquerda. Previsão, mais ou menos 3 minutos na cabeceira. Estou confirmando a linha, até. A linha e mantém, afirma. A linha mantém, é 2 graus. 0733, tocou a remetida 20, curva esquerda, ingressa na perna do cimentão 90, agora toca a remetida na pista 17. Afirma esquerda, pista, está arrumando a pista 90, sente que toca a remetida para 17, 2733. Abatão Golf Kilo Oscar, decolou 21, pro até 2000, controle 119, décima 8. Correio pro até 2010, 198, controle, Golf Kilo Oscar. Em 119, décima 95, ajuste na 04, mão voo. Voo 1649, bem dia, prossiga. Senhoria, você já tem as posições, teria já autorização ou muito presente para Porto Seguro? Afirmo, para Porto Seguro, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da EL, meio da B10, após B10 DCT. 5103, transponder, controle 119, décima 8. Geral 99, 70. Será na final de 7 com dia, mantenha o ponto de espera da 1-0. Depois, Direto, 5153-398, é isso? O transponder é 5103 e o nível que eu tenho autorizado é o 360. Caso o senhor solicite 340, eu posso estar coordenando junto ao centro. Obrigado. Então, 5103, corrigindo. O senhor aguarda a coordenação do 340? Tudo bem, a gente pede apoio lá, sem problema. Gente, não para o posicionamento. Ok. Só passar o 223? Pega o 223, prossiga. Só puxa também. Gente, agora da presente autorizada, chame tarde. Fantástico, autorizado, 223. Nosso Kilo Oscar, contato radar, fica para o nível 100, confirma para o lugar para o destino. É para a 313, Ana, Golf Kilo Oscar. Está autorizado direto do destino, Golf Kilo Oscar. Autorizado direto do destino, Golf Kilo Oscar. relação ao trabalho para levantar. Base 108, frequência livre. Frequência livre, 08. Colagem autorizada, pistão a 0, 0,4, 0 graus, 0,3, 1. Posição, chanela 2, janela. Após a rolagem 0, banco, ali mantém pistão a 0. Após a 2, ali mantém a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, curva direita, cruza final da 1028 e manda próximo toque emitido na 1, pistão a 7. Afirmo, tu vai correr direito e vai cruzar o final da 1028, 7. Passando o Golfo Silo Oeste, acabou com a sua para a ponte. Acho que vai no 1-2-1-0, Golfo Silo Oeste. 3-6, apenas confirmando, autonomia 0630. Via Fire Change, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 094 e seguir a nave da Gol. Seguindo a nave da Gol, pelo pátio, já em lá no ponto de espera, 7-2-2-2. Autorizado, será que eu lê? 3-0, quando lê, mas 3-0. Emitido ou coordenação agora? Mais um ataque agora na 1-7, aí depois então eu prossegue. Gente, sugiro a base no 7, aguardando a próxima instrução. Aqui eu não estou gerando base aguardando, 2-7-3-3. Salvador, muito bom dia, Azul 4-2-3-4. Azul 4-2-3-4, bom dia. Prossiga. O ativo está em funcionamento, senhor? Negativo, funciona com vocês do campo? Pronto. A lavadora está em condições visuais e sem uso no zero em toda extensão. Vento 060 graus, 4 nós. Ajuste 1-0-1-4. Temperatura 2,8 graus. Controle 1-1-9-8. Torre 1-1-8-9-5. Hora certa 1-0-2-8. Chamo pronto para cópia. Pronto para cópia. Recife nível 350 aprovado. Decolagem na 1-0, curva direita. Correção. Decolagem da 1-0, curva esquerda. Subida Pocajamo, Caju, via Cruzul 1-7. 5077 transponder, controle 1-1-9-8. Você puxa mil pés, o corte chama. Eu estou para 5 mil pés. Decolagem autorizada, pistão no 0. Vento 08, 0 grau, 059. Já recebeu a fase de decolagem, mas ele entrou até 5 mil. Mas a nossa espera é de correção para funcionamento. Chamaremos. Alô, do 729, para o SAD, tem 1-2-6, após a alternativa do Berenópolis, com 4 horas de funcionamento. Ah, 759, direita via Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, ajuste na 014, morro. Índia, 0-2-7-7-9, obrigado. Salva Charlie Mike, chama táxi. Preta 2000, 1998. Preta 2000, 1998. Alinha e mantém pistão no 0, 759. Mantém 0, 759. 0979-70, decolou 30, 1198. 198. Controle Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, passa 1.700 na mão, tá, matéria pronta, 5.000. Sideral 9970, contato radar, submontanha 340 na saída Momo, tudo tem restrição. Ok, então, tá retornando a perfil da Momo, subindo 340 sem restrições, 9970. Controle Salvador, muito bom dia, 0-2-7-3-3. Decolar da 1-7, batendo por até 2.000. Decolar 2-7-3-3, subo para 2.000 pés, ajuste na 0 na 4, aguardo vetoração para final do seu 2.000 pés, que aqui com 1.000. Para 2.000, com 1.000 no 4, aguardando, 2-7-3-3. Estou acionamento e aguardando para conta também, olho 04. Não, você fica longe. Bom dia, mas tem quanto espera? Está pronto por 19 minutos. A direita 275 limitado por 19 minutos da presença, 273. Geral 9970, autoridade direta, código. Código, obrigado, 9970. Autorizado a decolagem, piscina 0, vento 060 graus, meia do dia 9. Decolagem, piscina 0, agora 7.9. 23 após o gol, alinhar e mandar piscina 0. Cópia. 104, autorizado Salvador, Salvador, circuito de tráfego 10 a 1.510. Transponder 0117 contra torre 1895. Olimpo 04, cotejamento correto para o acionamento e o táxi, torre 1895, ajustando a 014. Bom dia. Oi, Salvador, 759, 1500, Adael. 1759, contato radar, tudo mantém a 360, saída da El. 360, saída da El, 759, felicita pela de morte, velho. Aguardo coordenação, autorizado inicialmente da El, vou no 759. Da El na prova, aguardando mote, vai, ou no 759. Canônia 211, estando centro recurso, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 251, 365, bom dia, 129. Cerezo 2226, utilizado decolagem, piscina 0, vento 060 graus, meio do dia. para 2733, curva direita pela 245, limitado pelo localizador. 245. A curva direita 345, limitado pelo lado, 2733. Controle 1, 19, 19. Controle, Salvador. Muito bom dia, parceiro 2223. 2223, controle 1, 19, 19. Bom dia, passeio 2223. Agora é 2223, bom dia. Contato radar, segue mantenha 180, saiu da árvore. Só mantenha 180 na árvore, 2223. Está livre da restrição? Tem controle? Só mantenha 180, 2223 já. Ataca meu índio 90 alfa, visual no setor. Visual no canto, índio 90 alfa. Tem condição de separar um no meu pé? Afirma. Livre, reporte visual com canto. Visual no meu pé, está autorizado índio 90 alfa. Repara 0733 para o localizador, curva direita para o 070, está estabilizado. Direita 070, confere 2733. A 9970, chame centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 79.25, alterna 2.25, correto? Papel ligou 759-124-125-25-2.25, tá correto? 1759, mantém a escuta do controle, agora a transferência. Agora o Guarani vai recuperar e manter Alfa, meu índio 90 alfa para ingresso no circuito e chama torre 118 decimal 95. 1895 graus, seu nome geral. Entendi. Aí, segura 4 repassos no hotel, hoje chama 04. Alfa Charlie Mike autorizado a decolagem, pressiona 7, vento 080 graus, 59, mantendo para o hotel no 1510. Está autorizado a decolagem, pressiona 7, mantendo para o hotel no 1510, autorizado a decolagem, alfa 04. 4. Aguarda ali, ó. 118.95. Correi, 118.95 graus, pressiona 7, vento 080 graus, bom dia. Eu vou ver. Final da pista no 7, informa um cara agora 10 milhas da 1-0, porém com velocidade de 1-4-0-9. Aguarde de novas instruções, vem de na primeira aula. Prosseguirá para o final, aguarde as instruções, vem de na primeira aula. Teste 59, chame centro e exercício, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 5, 3, 3, 2, 5, 7, 9, obrigado. Um, estou observado é o Galeão. Voo 1649 autorizado Pax até o ponto de espera da pistão 90 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, o número 8, decimal 95, ajuste 1014. Passe para a 10.195 lá pela Índia, voo 1649. Continua aproximação, aguardando instruções de pouso. Continua aguardando o 733. Bom dia, papapá, Alfa Charlie Mike, passa 3.000, bombo código na sua escuta. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato radar, se mantém 160, saída bombo. 160, saída bombo, Alfa Charlie Mike. Papá, Alex, e depois então posicionar. Compreendi, confere do 736. O Fofero do 733 para avisar o contrato, informa que esse agora vai ser um próximo remédio e depois então o posicionar, 2733. Gente, o 2733 já foi avisado, autorizado o procedimento na pista 10, vem com 070 graus, 49. É livre tocar remédio, pista 10, 2733. Fofero 2733, após o procedimento, irá para, prosseguir para o procedimento visual? Passo visual, posicionar na 10. Está cancelado agora o 1042, toque remetido autorizado, piso 10, vento 060 graus, 59. Afirmo, toque remetido autorizado na 10, cancelado 2733. Mike, é com o Vitor, aguarde para o táxi. Eu vejo o 44, aldeia. Decola da 17, após decolagem curva direita na saída da EU, Leda, Bidev. Transponder 5055, controle 119, decimal 8. Correu, vou 649, está pronto. 649, boa tarde, mantenha contato certo. Até. Avião 08, consigo. Gente, pro acionamento e táxi, turno 98, decimal 95, ajustando 014. É, vai lá. Eu gosto de turismo pronto para ingresso da principal. Vento 040 graus 59. Livre pouso na 7, já não vem grau. 23. Utilizado cruzamento de sol 1022. Na delta chama o solo 121 no decimal 1. Avião 08. Aérea 2733, socorro e arremeteu aos 44, curva à esquerda e repartindo através do nosso da torre. Esquerda através do nosso da torre, Fofero 2733. Fofero 2733, ao ingressar na perna 200 da 10, mantenha 1 no meu teste. Assim, perna 200 da 10, 1 no meu teste, 2733. Poderia confirmar o vento para o índio da Bavarão? Pelo Vimbrão, 250 graus, 49. Sim, graças, índio da Bavarão. Aguarde, mas é com Vitor. Olimpo 04, táxi de Alfa, reporta antes da taxa de Juliette. O fato de você estar na rua, pronto para o táxi. Temos 103, a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna a Fortaleza. 234 está autorizado o táxi inicialmente até através do bit 60. Inicialmente até através do bit 60. Regina General, seu solo ao 4 e 5, deck-back autorizado para o Pátio 4, reporte livrando. Parabéns, Norte, 2733 para posto final. 2733, autorizado base, piscina 0, reporte na final. Controle final, 2733. Olho 649, decolou aos 4,6, controle 119, decimal 8, Mogon. Obrigado, salve uma vez, até ontem. Olhe, Ponte, 1649. 1649, bom dia. Contato radar, segundo a senha 360, saiu da Zael. 360 na Zael. Assim que possível, pode voar a Leda? Após o autorizado Leda, voo 1649. É, obrigado, após o meu voo a Leda. Livre pouso, piscina 0, vento 060 graus, 4 nós. Livre pouso, 90, força aérea 2733. Azul 4234 está autorizado. Táxi até o ponto de estrada da pistola 0 via Pátio Índia no ponto de estrada Torre 1-1895, ajuste 1-0-1-4. Livre táxi via Pátio Índia para o ponto de estrada, acho que é mais 2-1-5, obrigado. Olimpo 04, seguindo o Embraer da Azul, está autorizado a Juliette, Pátio 1-1-Índia até o ponto de espera da 1-0 no ponto de espera Chamé Torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-4. Alfa XVI Lima. Repetir, Vitória 150, ingressando no Pátio 4, repartindo o ponto de espera do hotel. Força Aérea 2733, Polo 48, quantas de Bravi Hotel? E hotel livre corte parcial, Força Aérea 2733. Eu fico grato no Força Aérea 2733, pela Salvador, bom dia, o Azul 4234.090, pronto. Chocolate, a pista 97, pro corredor Axé, o Eco Thiago 35. Bajão 08, sim, se suba para 1.000 pés, ajuste no 014, na proa da rotatória. Mike Eco Vitor, autorizado decolagem pista 17, vento 050 graus, 7 nós. Alinha e manutenção no zero. decolou aos 5-0, farol de Itapuã, transfere controle 119 decima 8. Farol de Itapuã, 119 decima 8, palavra. Passar 130, conhecer a visagem para ter a modificação. Pelo ciclo de urbina 145, vai direto de China. Está estimando o pouso 11115, Alfa Charlie Mike. Papapá, Alfa Charlie Mike, plano de voo modificado 1051. Tudo mantenha 145, condições visuais. Autoridade direto de China. Autoridade direto de China, tudo é 145, Alfa Charlie Mike. Vazão 08, para ingresso no circuito semi-torre, 118, decimal 95. Vazão 08, prossiga. Vazão 08, para pôr 97. Vazão 08, da presente condições de base para pistão 97. Aprovado. Autorizado base para pistão 97, reporte na final, Vazão 08. A barra meu Mike é com Vitor, mantém-se condições visuais com retração no meu teste. Condições visuais com retração no meu teste, Vitor. Autoriza direto Manati, Mike é com Vitor. A barra meu Mike é com Vitor, autorizar direto Manati. Reposta 2-0 milhas já passado Salvador. Autorizar direto Manati, reposta 2-0 agora. O 1649 está no centro de Recife, 125 decima 1, alterna 133 decima 25. Ok, 125 e 133 25, obrigado. Aparelho 2223, semicentro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Recife agora 128, 126, 0, 4, 3, 2, 2, 04, decolou aos 53, curva à esquerda, mantém a onda 1500 pés, repartindo através norte da Torre Salvador. Para informação, há um caravan agora, gerando base para a pista 17, mantendo 1000 pés, repartido visual com o mesmo. Estrada perto de 1500, foi através norte e curva visual com caravan na final da 17, Olímpico 04. Juliette Guardi. Guardião 08 informa.